pato pataqui patacolá. Lá vem o pato para ver o que que há. Lá vem o pato pataqui patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no arreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice e criou um galo. E um pedaço de genipapo ficou engasgado, com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela. Tantas vezes o moço que foi pra panela. Lá vem o pato, patate, patate, uá. Lá vem o pato para ver o que há. Lá vem o pato, patate, patate, uá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o cabelo.